Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM da Boa Nova. Este ano, até à exaustão, fomos dizendo que estamos a comemorar 10 anos de emissões ininterruptas, portanto, com todas as semanas uma banda em destaque. E podemos dizer que a banda que hoje está novamente connosco esteve nas primeiras emissões. E voltamos a regressar, que iniciámos em 2006, mas em 2007 estávamos com o Afonso Rodrigues para aquilo que era uma nova banda, Sean Riley and the Slow Riders. Na altura faziam a primeira parte, se bem me recordo, num concerto do Ray Gunn, e se motivava pela saída de um primeiro disco, que era o Farewell, motivava uma conversa para perceber esta banda e o caminho que iriam tomar. Pois desde então, a verdade é que a banda já vai no seu quarto disco. Na Boa Nova fomos noticiando e divulgando temas de todos eles conforme foram saindo, mas é ao quarto disco que temos uma vez mais a possibilidade de aferir com o Afonso aquilo que tem sido o trabalho de Sean Riley and the Slow Riders. E como tal, temos o prazer de uma vez mais dar as boas-vindas aqui à Boa Nova. Afonso, antes de mais, um gosto novamente falar consigo, passado alguns anos. Muito obrigado pelo convite, o gosto é recíproco. Pois bem, por este primeiro houve vários discos. E aliás, houve até uma altura em que se falava que Sean Riley não iria editar mais discos nenhums. Mas, enfim, sei que são perseverantes. E era daqui o Afonso, entanto, fomos também tendo atenção àquilo que ia fazendo. Mas, nomeadamente, a face mais visível terá sido Keep the Razors Sharp, julgo eu. Aliás, hoje falamos com alguma antecedência àquilo que vai ser a emissão no rescaldo de um concerto que teve ontem no Rock in Rio. Exatamente. Portanto, é verdade que o Afonso tem estado sempre desde então ligado à música. Quando é que perceberam que Sean Riley era um projeto que não podia terminar e que, efetivamente, havia até uma vontade férrea vossa de voltar aos discos? Bom, eu acho que na nossa cabeça nunca passou muita ideia da banda ter acabado, isso nunca nos passou pela cabeça, mas efetivamente houve ali uma altura em que não estávamos ativos e não estávamos a ensaiar, não estávamos a tocar, não estávamos a compor e portanto isso pode ter colocado algumas dúvidas na cabeça das pessoas que eventualmente acompanham a banda, mas para nós isso nunca teve na mesa. Agora, efetivamente, tivemos, foi ocupados com outras coisas e foi preciso ter saudades daquilo que fazemos juntos para voltarmos a encontrar tempo e espaço para fazermos música e fizemos este disco. Talvez por isso, quando se começou a ver, até por via do vídeo, o tema Dilly, ele tenha sido tão celebrado. Eu espero que sim, fico contente por isso. Acho que foi uma música que realmente teve uma reação muito boa. É sempre um pouco incerto, não é? Porque nós estivemos afastados há algum tempo e não sabíamos quando voltássemos se as pessoas ainda iam estar interessadas ou não, ou se a coisa já tinha passado. Portanto, era um bocadinho incerto e também ficámos super contentes, de facto, com a reação que a música que teve, que acho que foi bastante. I told my friend couldn't make it there. On the phone, sounded drunk and scared. Barefoot and shirtless in broad daylight. You're gonna get killed if you don't get your shit right. Whoa, I'm still here, brother, to help you through the wilderness. Help me through the wilderness. efetivamente, foi muito boa e nas redes sociais foi partilhada, repartilhada. Claro que há aqui um mérito também do próprio tema, que é muito bom, mas seguramente que as pessoas estavam ávidas de temas novos de sonorar. Isso é muito interessante, julgo eu, do ponto de vista da própria banda. Claro que sim, claro que é. Mas de repente, eis que este tema vem a ser requisitado. Julgo que podemos usar assim o termo, para uma campanha publicitária massiva. Isso surpreendeu, não? Não me surpreendeu nada. Eu gosto muito de publicidade e por acaso nunca não colaborei muitas vezes. Colaborei com a empresa do Sharp com uma campanha pela ACP e agora com Slow Riders para o CTT. Também já fizemos uma vez uma canção, uma campanha publicitária da Associação de Apoio à Vítima. Não temos muita experiência com publicidade, mas eu acho fantástico, porque acho que eu gosto, como dizia, eu gosto muito de publicidade, e portanto se a publicidade puder ter boa música e se eu puder participar, perfeito. E neste caso o convite veio através do Ivo Purvis, que é da Partners e que é um criativo que nós respeitamos imenso e de facto ficámos lisonjeados por ele escolher essa campanha para ilustrar uma campanha, por ele escolher esse tema para ilustrar uma campanha nacional, não é? De uma marca tão grande. Sabe que eu fui recuperar a nossa conversa de 2007. E na altura parecia que tínhamos alguma coisa de premonitório. Na altura que falávamos sobre a maneira de divulgar a música, e estamos a finalizar 9 anos, e falávamos de séries de TV, etc., que divulgavam temas que não eram remunerados. Na altura falávamos nessa questão. Hoje em dia sabemos sempre que não são remunerados, mas. E falávamos sobre o facto que às vezes as músicas até entravam no consciente das pessoas, até já astraulitavam, mas tinham o inverso da medalha, que era nem sempre sabia de quem pertenciam. Exatamente. Também estamos a falar numa altura em que o Sr. Noraila estava a aparecer. Hoje o Sr. Noraila já dificilmente passa incógnito. Na sua opinião, acha que quem percebe aquela música do CTT que vai à procura se essa Noraila ou se identifica logo? Não sei, acho que há de haver casos para tudo. Houve garantidamente pessoas que reconheceram imediatamente a canção e que sabem que é da banda. Haverá uma margem muito pequena de pessoas que ouve, não conhece, mas gosta e liga o Shazam ou vai tentar à net perceber qual é que é a banda que está na campanha. Mas acho que essa percentagem há de ser pequena. Acho que a maioria das pessoas vai passar por aquilo e vai ver um vídeo giro com uma música bonita e não vai pensar mais nisso. You can sail away with me, dreaming of the blue sea. We can choose to be wherever we wanna be. We pretend that we're so strong, till you say it won't last long. 'Cause you've learned it always ends badly. We can ride our bikes together, sleep away the bad weather. When we kiss, we drift away like feathers. We can make love in the morning, spend the afternoon in bed, talking about paintings and books that we read. You can make me toast for breakfast, you drink coffee, I drink tea, and you say all you want for Christmas is me. Then we light up cigarettes, you run your hand through my neck, while I hold you tight, my chest against your back. And you say you really like me, and I say I like you too. Yet we know it feels too good to be true. 'Cause the world outside keeps spinning, and our heads, they're spinning too. And all that misery that keeps on keeping us blue. Thank you. house that we own. So we go out for dinner, light our candles for we're sinners. But in love, we act like we're beginners. We had a favorite bar, but we always take it too far. And it's lunchtime before we get to the car. We go home and play some songs. Go to bed, I won't be long. And you wait for me patiently, silently. So I hold you in my arms, and your eyes, my lucky charms. And I'll lay on top of you, and we say today, forever. We almost cry, wishing things were always there. Simple. Boa Nova, um mundo de emoções. Page of the plot. You say life should be like movies. I say I'm your leading man, and it breaks my heart to know that probably I'll never be able to love you the way you deserve to be. Love. Uma vez já não falámos há tanto tempo, temos que ir recuperar aqui conversa sobre o Farewell, One Little Time in Hotel e It's Been a Long Night. E eu leio que vocês encaram isto como uma trilogia e que de algum modo este é um, enfim, um novo episódio. Sim, é um novo ciclo, pelo menos, o início de um novo ciclo. Sim. Porquê é que o Afonso tem essa percepção? Porque tem a ver com os espaços onde esses discos foram feitos, com o momento no tempo em que foram feitos, com os sítios onde nós estávamos, com os pontos em que as nossas vidas pessoais estavam. Portanto, acho que este disco corta radicalmente com tudo isso. É, vem de um sítio completamente novo, estamos todos em cidades novas, estamos todos em momentos diferentes das nossas vidas, bastante diferentes. Portanto, este disco é de facto um romper com uma data de situações instaladas que fizeram parte destes três discos, portanto a nível de temática, a nível de arranjo, a nível de editor, a nível de produtor, portanto tudo isso foram elementos constantes destes três discos que neste momento estão existentes. Radio City Music Hall, inhale and say, we all need someone to guide us through. Oh, but lately it's been hard to think about you. Softwood chunks burn on the legs. is the burning fast. I hear you everywhere. No entanto, há aqui uma questão que eu não queria deixar passar. Na partilha desse tema do Dilly e agora também do Greetings, surgem muitas pessoas de Coimbra a partilhar e a associarem Sean Ryder sempre a Coimbra. Claro que nós gostamos sempre de juntar aquilo que é nosso e gostamos. Um pouco acontece com o Reagan, agora acontece também com Pensão Flor. De algum modo, não obstante terem novas cidades, Sean Ryder irá estar sempre conectado com este triângulo entre o Pedrógão, ali, Coimbra e Leiria? Eu acho que sem dúvida. Em primeiro lugar, com Coimbra sempre, garantidamente, porque quando a banda nasceu em Coimbra e todos vivíamos em Coimbra e foi lá que tudo aconteceu, foi lá que foi dado o primeiro concerto, foi lá que as coisas arrancaram, foi lá que começámos a gravar. Portanto, sem dúvida, Coimbra será sempre a cidade de nascimento da banda. Há outras cidades que têm importância também, nomeadamente Leiria, que foi onde eu vivi muitos anos e onde o Filipe Rocha também ainda vive, mas neste momento estamos todos aqui deste lado há 4, 5 anos que está tudo para Lisboa, tirando o Filipe Rocha que está em Leiria. O resto, eu estou em Lisboa, o Filipe está no Estoril, o Bruno está em Almada, portanto estamos todos aqui mais para baixo agora e pronto, aqui é o nosso sítio agora. Mas Coimbra e Leiria, claro que sim, são sempre cidades que vão ficar a pertencer à história da banda e que marcaram definitivamente todo o nosso percurso até agora. Hey you, beware of the night. Hey you, shining in the weakest light. Hey you, take what's yours, it's only right. Well I hear you waited 7 years for the night. Light. Hey you, take what's yours, it's only right. Well, I hear you waited 7 years for the night. Take me with you wherever you go. Take me with you wherever you go. western border is just down the road. I'm on a road paved with gold, baby. I'm on a road paved with gold. I'm on a road paved with gold, baby. And life isn't worth a gram of gold, baby. Take me with you wherever you go. Take me with you wherever you go. Just down the road. Take me with you wherever you go. Take me with you wherever you go. Take me with you wherever you go. Well, I hit the western border. Just down the road. I'm on a road paved with gold, baby. O lançamento de um disco é sempre um motivo de celebração, mas naturalmente que o lançamento de um disco irá potenciar mais concertos. É natural que assim seja. Como é que Sean Riley encaram os novos concertos que aí têm? Que desafios têm pela frente? E o que é um novo concerto do Sean Riley nesta nova vertente, como eu há pouco disse, e o que é que vão recuperar sempre dos discos anteriores? Bom, nós adoramos tocar ao vivo e gostamos de estar em estúdio, gostamos de gravar, gostamos de fazer músicas, mas sem dúvida que gostamos de tocar ao vivo. E, portanto, o que nós queremos é estar o máximo possível de concertos, não é? Esse é sempre o nosso desejo. E, portanto, é isso que vamos fazer no seguimento agora da saída do álbum. Já temos bastantes coisas encaminhadas. E pronto, vamos começar agora a semana que vem, vamos começar agora pela Madeira, por um festival na Madeira que é o Aleste, que é um festival fantástico, um festival encostado ao Atlântico, que é absolutamente maravilhoso. E temos muitas mais coisas durante o verão, vamos fazer o Alive também, e mais uma data de coisas que ainda não se podem anunciar, mas sem dúvida que estamos aí com boas perspectivas e bons desafios pela frente. Em relação ao concerto que nós temos preparado neste momento, bom, nós naturalmente que nos entusiasma sempre tocar músicas novas e quando se fazem discos é também para isso, para poder tocar essas músicas ao vivo e alterar um pouco as coisas. Neste momento estamos a tocar 5-6 canções do disco novo, no set, que é bastante, pouco menos de metade, mas vamos, obviamente que há sempre canções que nós não deixamos de tocar, não é? E algumas das canções que nos acompanham desde o início, sei lá, por exemplo, continuamos a tocar o Harry Rivers, que é uma música do primeiro álbum, continuamos a tocar o Lights Out, que é uma música do primeiro álbum, tocamos bastantes canções do segundo, do terceiro, vamos sempre tentando fazer um set que apanhe um bocadinho de cada disco, pelo menos duas canções, três canções de cada álbum, porque acho que é assim que faz sentido e escolhemos as canções que nos dão mais prazer tocar a cada momento. Me through the crowded rooms. You told me one too many times not to go there. Is it too late? Am I in too deep? Or what to do? And no, there is no beauty without someone to share it with. It's touch and go, weeks in a row. Oh, marriage, the way to go. A move you make, God's name in vain. To keep you clean, to keep you sane. You told me one too many times not to go. Is it too late? Are we in too deep? Oh, me and you. It's hard to stay, and love becomes a demigod to whom you pray. Still her, she calls for me, she comforts me, she takes my hand and walks me through the crowded rooms. You told me one too many times not to go there. Is it too dark? Is it too late? Oh, what to do? Wait. Wait. Wait. You told me one too many times not to go there. Is it too late? O facto de terem bandas em paralelo, isso de algum modo colide com os objetivos para Sean Riley? Ou conseguem conciliar tudo isto? Não, eu confesso que conseguimos conciliar. Às vezes passo mais forte num momento numa coisa, um bocadinho menos forte noutra. Agora, por exemplo, tive que levantar um bocadinho o pé do acelerador com Keep Razor Sharp para poder estar focado em celulares e fazer o disco e gravar e etc. Mas vai-se encontrando espaços, momentos para tudo funcionar harmoniosamente. E é assim que as coisas têm funcionado até agora e têm corrido tudo bem, sem grandes atropelos. Brown gypsy eyes getting through the snow. And I see that you were waiting for me. And fix you a drink. I don't ever want to slip or think in comes the morning on the run. They start to freeze, and your lips as warm as your bed. Oh, please take me home. We need some more of this. Nós temos o Afonso como uma pessoa interessada na música. Quando digo interessada, também acompanha outras bandas, onde vai percebendo. Aliás, eu conjugo saber, ainda passou pela RUC. Sim, sim. Portanto, 5 anos na rádio. Sim. Na Rádio Universidade de Coimbra. Portanto, que aí tem uma grande tradição no apoio às bandas portuguesas. E com mérito. O facto de ter esse acompanhamento obriga-nos aqui a ter uma fase de desafios. Está disponível para eles? São 3. São 3. Vamos a eles. Imagino que vem tocar aqui Oliver do Hospital. Vem cá, Sean Riley, Slow Riders, e que nós somos tão generosos e temos assim, pedimos a valer os cordeiros à bolsa e dizemos: Afonso, traga consigo 2 bandas nacionais, 2 bandas de autores. Quem é que o Afonso iria convidar? Neste momento, se eu tivesse possibilidade de convidar 2 bandas nacionais, convidava provavelmente o M e o Scala Drop. Agora o desafio é outro. Imagine que vem aí alguém da cena internacional e que vem fazer um concerto a Portugal e que mal chegam cá e dizem: nós não prescindimos de ter no nosso concerto a participação de Sean Riley. Pois bem, de onde é que gostaria que viesse um convite desse tipo? Vários sítios. Spiritualize são uma das minhas bandas preferidas de sempre. Nick Cave and the Bad Seeds, outra das minhas bandas preferidas de sempre, que eu com quem eu adoraria tocar. Depois, sei lá, Kurt Vile, Father John Misty, imensa gente com quem eu adorava tocar. O leque é grande. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Agora vamos ao terceiro e dizem-nos que é o mais difícil. Imagino que vai haver um distributo a uma banda, a um autor nacional, e que chegam ao pé de Sean Riley e dizem: olha, vamos fazer este tal disco e queremos que vocês faça uma versão de um tema para integrar o tal distributo. Pois bem, quem é que gostariam de homenagear e com que tema que o fariam? Eu houve uma altura, antes de aparecer, antes disso ser feito por outras pessoas, houve uma altura que eu queria fazer um disco só de versões de Zeca Afonso, pelo menos estranho que possa parecer. Mas depois alguém fez isso e fizeram aquele disco, não sei como é que se chama, Zeca Sempre. Zeca Sempre, Zeca. Sim, sim. Exato. E, portanto, e antes disso tinha feito Os Filhos da Madrugada, que ainda é prévio a isso. É, e portanto, pronto, não faz muito sentido, ou talvez tenha que passar uns anos até voltar a fazer sentido para mim pensar nisso. Mas eu acho que sim, acho que gostaria. Acho que a fazer uma versão gostaria de fazer de Zeca Afonso e faria, sei lá, muitas músicas que eu gosto dele, mas se calhar uma que assentava aos Slow Riders, podia ser, por exemplo, Cantigas de Maio. Muito bem, Cantigas de Maio. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore porque muito amargou, ai, chore porque muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Está escolhido, está, passou aqui a fase dos desafios com mérito. Agora, a pergunta que se impõe é esta: quem acha que vai ser o, entre aspas, cliente deste vosso novo disco? Pois, isso é sempre uma pergunta muito difícil, não é? Porque nós temos, acho eu, um espectro muito alargado de público. Nós nos concertos vemos, sei que está um bocadinho clichê, mas é verdade, quase 18 aos 80, vemos desde 2008 até pessoal realmente mais velho, e alguns de nós, alguns se calhar às vezes de idade para ser, não diria avós, mas pais. E portanto eu não sei exatamente, acho que há gente de todas as idades e de todos os géneros que se relaciona com a nossa música, da mesma maneira que há gente de todas as idades e de todos os géneros que não se relaciona com ela, mas acho que dá para toda a gente. Sim, mas essa a próxima resposta que dá tem muito a ver também que só assim se compreende que, ou seja, na semana em que editam o disco ele está no quarto lugar do Top Nacional de Vendas. Pois, isso realmente correu bem. Acho que se calhar também correu bem um pouco por essa razão que estava a dar no início da conversa, que era o facto de se calhar haver alguma vontade de algumas pessoas que já estavam há algum tempo ansiosas de ter alguma coisa nova nossa, e quando surgiu essa oportunidade foram direitos à loja, o que é ótimo para nós, porque retirando essas coisas dos tops da parte, a melhor parte disso tudo é nós percebermos que efetivamente há carinho por aquilo que nós fazemos. Isso é a parte mais importante. Sim, e percebermos também que a pessoa que comprou o disco vai ouvi-lo de fio a pavio, não é? Não vai ficar só pelos ditos singles, não é? Claro, claro. Isso para nós é importante, até porque esse disco foi completamente feito dessa forma. Esse disco foi completamente feito dessa forma. A ideia era precisamente essa, ter um LP. Não somos propriamente banda de singles e queríamos que fosse escutado como um todo, porque foi pensado e foi feito como um todo. You wanna go out, find a new place, move us away from the endless maze. I need to go out, find a new car. I know they're walking, we ain't going far, but I can't move. No, I can't move. You wanna go away on holidays, a beautiful city where it's sunny every day. Flights booked, we can't live today. I'll try to move. Dinner with your parents on a Monday night, after a trip to the museum. Yeah, it sounds just right, you know. When I was younger, I was just like your brother. I was into sports and stuff, but now I wonder, oh, I wonder. Oh, I wonder. We call along, just me and you. Nowhere to be found, nothing to do. do, just staring at the pool, staring at the blue swimming pool blue. I haven't seen my mother in a long, long time. I haven't seen my sister, but I heard she's fine. I haven't seen my father, but I bet he's smiling. I won't move. No, I won't move. Vamos aqui até porque usou o termo pensado. A criação deste disco, dos temas para ele, de algum modo foram esparsos no tempo, ou foi mesmo quando se juntaram para o criar que aí que sim criaram todas letras, músicas e a maneira de como haviam tocá-lo? Este teve um processo de criação bastante diferente. Por norma, o que nós fazíamos era única e exclusivamente. O que nós fazíamos era sempre, eu compunha tudo, ok? E depois a banda chegava a fazer os arranjos. Mas neste caso foi um bocadinho diferente, porque nós tivemos a oportunidade de fazer pela primeira vez música juntos e então o processo de composição alterou-se um bocadinho. Nós queríamos fazer isso precisamente para que fosse diferente, precisamente para que fosse novo, para que fosse fresco e para que nós não estivéssemos interessados. Betrayed my best friend, my lover, left my bed, love, left my bed. I bought her flowers once, her parents came to town. Too much, too soon, too much, too soon. Dyed her hair black, I danced with no longer friends. A girlfriend caught my eye, girlfriend, and I. Then back came the sandstorm, she said I was long gone. She door, just hit the marble floor. When the car stopped the clock, too much drama, no. Best. It's never enough, it won't last. The unsatisfied get no rest. Chess tables keep turning fast. It's getting harder to find word for what you can't describe. Pearly gates open wide, and I just froze. Sick, sick, kiss me quick. Sick, sick, kiss me quick. Make it all worthwhile. Make it all go away. You're sick, sick, kiss me quick. Sick, sick, go away. Afonso, foi uma vez mais um prazer falar consigo e recordarmos a conversa que tivemos aqui há 9 anos atrás, sobre com o pretexto de um disco novo, que é sempre um bom pretexto. Se eu não fosse preciso, pelo menos este é de facto muito interessante. E foi um prazer e naturalmente esteve a jogar em casa desde o início, porque é um disco que tem ampla passagem aqui na Rádio Boa Nova. Ah, fantástico, fantástico. Agradecemos imenso o apoio. Um abraço, obrigado por tudo. Um abraço, obrigado. On a white night, I remember it well. on your kitchen floor, on a bathroom sink, we were free. Your tender touch, your tan skin, we walk home with no shoes on, holding on.